Sei que não é seu aniversário, mas eu trouxe um presentinho que cê vai amar. Não é Louis Vuitton e nem Dolce & Gabbana, viu? Sei que você anda tão carente, que no seu filho tem foto da gente, mas não entendeu a diferença entre o passado e o presente. Eu tô te dando um gatinho pra você parar com essa maldadezinha. Aceita que eles é ex, não é vigiar. Quer saber com quem eu saio, quem eu beijo, com quem eu faço amor? Tô te dando um gatinho pra você parar com essa maldadezinha. Aceita que ex é ex, não é vigiar. Cuida das sete vidas dele, esquece a minha. Eita! Sei que você anda tão carente, que no seu filho tem foto da gente, mas não entendeu a diferença entre o passado e o presente. Eu tô te dando um gatinho pra você parar com essa maldadezinha. Aceita que ex é ex, não é vigiar. Quer saber com quem eu saio, quem eu beijo, com quem eu faço amor? Tô te dando um gatinho pra você parar com essa maldadezinha. Aceita que ex é ex, não é vigiar. Cuida das sete vidas dele, esquece a minha. Essa maldadezinha. Aceita que ex é ex, não é vigia. É saber com quem eu saio, quem eu beijo, com quem eu faço amor. Pra você parar com essa maldadezinha. Aceita que ex é ex, não é vigia. Cuida das sete vidas dele, esquece a minha.